Esqueço-me de abrir as portas do carro. Elas estão presas ao pó que circunda o pátio da casa. Vou sair. Ligo o ar-condicionado e espero que a rádio transmita aquelas palavras que muitas vezes repetem ao longo da manhã. Bom dia. O trânsito está encerrado na estrada 43 e não é bom dia para passear. Melhor seria ficar em casa e comemorar a solidão, olhando as pequenas folhas que teimam em se movimentar em pequenos círculos, como se puxadas por um cordel imaginário. Lá fora, vivem as pessoas e o seu estranho círculo de relações. Ligo o carro e aperto o cadafalso à pedra. Muita distância separa o teu corpo das inúmeras sensações que o prazer provoca, mesmo que este seja uma forma nada subtil de enganar a solidão. Aperto-me ainda mais na sensação de ter de me movimentar estrada fora e admirar as mulheres que me pedem para adormecer num diner triste e decadente. É lá que vivem as mulheres que querem partir para a estrada 43, sem, ao menos, se importarem se estão despidas ou se são apenas aquilo que a rádio espera que elas sejam, as futuras estrelas do conglomerado urbano. Chegou a hora, já me vou embora. Seja eu ou não, a ver que passar. Através das chamas afrontamos perigos. Adeus, minha serra, que me vou embora. Adeus, terra adormecida. Adeus, que me vou embora. Adeus, que estou de partida. Uh-uh-uh-uh. Já estou de partida, já lá vem a aurora. Adeus, meus amores, que me vou embora. Que me vou embora, ser o que sou. Quem me quiser ver, há de ser alguém. Adeus, terra adormecida. Adeus, que me vou embora. Adeus, que estou de partida. Acabou chorar, ficou tudo lindo de manhã cedinho. Tudo cacacá na fé, fé, fé. No bubulili, no bubuli lindo. No bububu lindo. No bububu lindo. No bububu lindo. Talvez pelo um buraquinho invadiu minha casa, me acordou na cama, tomou o meu coração e sentou na minha mão. Talvez pelo um buraquinho invadiu minha casa, me acordou na cama, tomou o meu coração e sentou na minha mão. Abelha, abelhinha, acabou chorar, faz um zoom pra eu ver, faz um zoom pra mim. Abelho, abelhinho, escondido faz bonito, faz um zoom e mel, faz um zoom e mel, faz um zoom e mel. Inda de lambuja tem o carneirinho, presente na boca, acoctando toda a gente tão suave, né? Que suavemente. bunda de lambuja tem o carneirinho. Presente na boca, acordando toda a gente tão suave, né? Que suavemente, abelha carneirinho, acabou chorare no meio do mundo. Respirei eu fundo, foi-se tudo pra escanteio. Vi o sapo na lagoa, entre nessa que é boa. Fiz um zoom e pronto. Fiz um zoom e pronto. Fiz um zoom e pronto. Fiz um zoom. Like a fish loves the ocean, like a union collector his dues, like each bride with a wedding cake would love to take a cruise. That's how I love the blues. Like a dog loves his master, like an indigent housewife her stews, like a chronic insomniac would love to crack a snooze. That's how I love the blues. Like a squaw loves her papoose, like a hobo his caboose, like detectives love their clues. I love the blues. Like a drunkard loves his booze, like a brewer loves his brews, like a sailor loves tattoos. I love the blues. Like a child loves his candy, like a Methodist preacher his pews, like reporters who need the cash would love to crash the news. That's how I love the blues. Like a crocodile loves to grin and wallow in his ooze. That's how I love the blues. That's how I love the blues. That's how I love the blues. Paro o carro, meto gasolina e vou embora. Não. Apetece-me levar alguém comigo, mesmo que seja inocente e não se possa deter na estranha forma das pessoas viverem o corpo. Nesta cidade, não existe dimensão nenhuma que seja de fácil percepção. Tudo se resume ao modo como as pessoas fogem. A estrada é apenas o meio e não o fim. Sings no bird but calls your name to me. kiss you goodnight. Why do you say you love me so? And when a moment ago I asked you, what about it, love? And you clearly said, well, I don't know. If you and I stay together, maybe someday we'll both know. Why do you cry when you've tried me with all your mind? To me you love me so, and when a moment ago you. chama-se Violet e tem nome de flor e também o nome do chakra de ligação com Deus. Mas talvez não seja isso, porque Deus não tem corpo e as flores não têm mais nenhum cheiro do que aquele que movimenta o ecossistema das plantas. Apetece-me fodê-la. Não a flor, mas a rapariga que tu abarca e que tem o corpo junto à porta do carro. Para onde partes? Para a Califórnia. Procurar ouro. Não. Não procuro ouro nem viagens xamânicas ao deserto. Entra. Ela entrou. Escusado será dizer que não falámos nada. Os meus pensamentos falaram tudo. Nunca me dirigi a alguém com estrelas nos olhos. Mas a quem não tinha nada a perder. Como eu. My sweet dream. Then, darling, I look for you. And even until the heavens above can no longer exist, even till then, I shall still love you. nothing but yarn crying. Lonely teardrop, my pillow never dry. Lonely teardrop, come home, come on home. Just say you. Levei-a à casa. Fez as malas rapidamente, apenas com o essencial, e partimos. Nunca prometas nada que não possa ser cumprido. Se quiseres, podes cortar o mundo às postas e transformar o meu pequeno mundo numa selva de esperma e de calos. Não falo nada, apenas penso. Mas penso com o lado iluminado do meu rosto. Olho a paisagem que se desenrola como um filme. Ela adormece. A rádio ilumina as árvores que se estendem no limiar das casas. Who's sorry now, Angel Olsen? Uma pauta no silêncio luminoso da paisagem americana. Nunca é demasiado discreto pedir o amor quando ele só pode dar a solidão. Aproxima a mão da pele e os olhos fecham-se e abrem-se. O olhar é uma flor desgastada que se abre quando pressionada pelo toque da pele. Tudo se resume ao fogo do prazer e ao movimento da estrada. Someday, some way, whoa, whoa, whoa. Paro o carro e saio para fora, o corpo e mais a pele. Já é noite acendida e os carros movimentam-se como faróis no meio do mar e dos peixes. Os peixes somos nós, que abrem a boca quando querem ejacular o líquido amniótico que se esquecem de escrever enquanto crianças. Tiro as calças e deixo que ela engula o que restou de mim enquanto estive na casa. E o que sair será para ela uma forma encantatória de enganar a solidão. Porque provavelmente o amor será apenas isso. Quando engolimos e deixamos sair, e vomitamos, e voltamos ao estado do leite virginal, e deixamos que o corpo se relembre disso, até cairmos e termos a sensação de que acabamos com a inocência de quem queria apenas partir e não jogar o seu futuro nas estradas e nos corpos alheios. O corpo é só nosso quando perdoamos as nossas faltas. E se a solidão e o amor são lamaçal da pele, nunca deixamos de ser cadáveres. E fudemos pelos nossos mortos como fudemos pelo nosso sabor metálico. Mas lá estou eu a pensar. Provavelmente é mesmo amor, mas com uma diferente intensidade. A partilha da pele e do esperma. Só a nossa inocência que sabe.